Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Friday night, anything can happen, my friend, on a Friday night. Cocaína. On a Friday night, anything can happen, my friend. Cocaína. Anything can happen, my friend. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Cocaína. Yeah. Cocaína. Cocaína.